وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Louvado seja Allah, testemunhamos que não há divindade além dele e testemunhamos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que ordenou a adoração a ele com sinceridade e devoção e da maneira que ele estabeleceu através do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paz de Deus esteja com ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. A peregrinação à casa sagrada é um dever dos homens, a quem tiver condições de realizá-la. E quem descrer, Allah independe de todo o universo. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Ó humanos, Allah estabeleceu como obrigação sobre vós a peregrinação. Portanto, peregrinem. Allah estabeleceu al-Hajj, portanto, cumpram o dever do Hajj. É da misericórdia de Allah, Altíssimo seja, ele ter definido as adorações que lhe agradam, estabelecendo o tipo de adoração, o seu tempo, a sua maneira, através do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Temos as diretrizes gerais da adoração no Alcorão Sagrado e temos os detalhes de todas as adorações na tradição, na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro, o profeta, o exemplo que viveu todas as circunstâncias da vida e em seguida toda a sua profecia ficou registrada e preservada para nós, para que tenhamos condições de adorar a Deus da maneira que Deus decretou e da maneira que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam cumpriu e viveu essas adorações. لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Reflitam comigo sobre o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hoje inteirei para vós a vossa religião e completei sobre vós a minha graça, e me agrada o Islam como religião para vós. Os sábios dizem: este é o último versículo do Alcorão que foi revelado sobre as leis. Após este versículo foram seladas todas as regras, e este versículo foi revelado ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam durante a peregrinação no dia de Arafah, numa sexta-feira. É narrado que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anh chorou quando ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam recitando esse versículo. Quando alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estranharam porque ele estava a chorar, Abu Bakr radiyallahu anhu disse: a mensagem do profeta se completou e está próximo o dia de sua morte. Vejam a percepção de Abu Bakr e como Deus guia a mente daquele que tem crença, daquele que tem ciência, daquele que tem sinceridade. Assim aconteceu. O mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam não viveu mais que 3 meses depois desse dia. Portanto, as diretrizes gerais da adoração do Hajj estão inseridas no Alcorão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordena: "Khudhu anni manasikakum." Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam peregrinou, ele dizia às pessoas: "Tomem de mim os vossos rituais." Em outras palavras, façam como eu estou a fazer. E assim também ocorre em todas as outras adorações. O profeta sallallahu alaihi wasallam é o melhor exemplo para quem reza, é o melhor exemplo para quem jejua, é o melhor exemplo para quem doa, é o melhor exemplo para quem cumpre o Hajj, é o melhor exemplo em todos os aspectos da nossa vida. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Em verdade, tendes no mensageiro de Allah um belo exemplo. É um exemplo para aqueles que esperam a Allah, esperam encontrar a Allah e o derradeiro dia, e lembram de Allah em demasia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda, innal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, lak wal mulk, lak wal mulk, la sharika lak.